E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Ciência 60 Hz. E no episódio de hoje eu quero recomendar o livro Da Terra à Lua, do Júlio Verne, um dos maiores autores de ficção científica da história e que escreveu vários livros de aventura, ficção científica em uma época lá onde a tecnologia estava começando a explodir. E vamos falar sobre esse livro aqui nesse episódio. Mas antes, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e compartilhe para aqueles seus amigos que podem gostar da recomendação literária de hoje, beleza? Então vamos pro vídeo. Bom, para quem não sabe, Júlio Verne é um dos maiores autores de aventura ficção científica que escreveu seus livros lá na segunda metade do século XIX. Então lá pelos anos 1850 e por aquela década ali, ele escreveu vários livros muito famosos, conhecidos até hoje, dentre eles o Da Terra à Lua, Viagem ao Centro da Terra, Volta ao Mundo em 80 Dias e 20 Mil Léguas Submarinas, dentre outros. Ele era um escritor francês e que se propunha então a fazer umas aventuras bem grandes, né, de uma magnitude realmente grandiosa comparado com o tamanho do ser humano em relação à Terra. Ele sempre trazia essa proposta aí de uma aventura que levasse o homem para um lugar onde ele ainda não tinha ido por meio da tecnologia e por meio da ciência. Então ele foi um dos grandes divulgadores científicos, até porque, por mais que suas obras tenham caráter ficcional, ele sempre buscava trazer algum verniz ali de ciência e de tecnologia para conseguir os feitos da humanidade conforme ele escrevia. Da Terra à Lua é um exemplo deles, é o que a gente vai falar hoje. Bom, Da Terra à Lua, obviamente, conta a história de um homem querendo chegar na Lua, né? Particularmente, ele vai falar sobre o Gun Club, um grupo de aficionados por armas, canhões e projéteis dos Estados Unidos, e que em um momento de paz, onde não há nenhuma guerra, não há canhões para construir, eles se veem numa tediosa vida ali, fazendo cálculos que não vão ser usados para nada, até que um presidente do Gun Club finalmente tem a ideia ousada de usar um canhão para chegar até a Lua. A ideia era justamente construir um canhão absurdamente gigante, queria conseguir atirar um projétil até a Lua. Sem dar muito spoiler, a gente vê conforme o decorrer da trama que esse simples projétil a ser arremessado em direção à Lua se encaminha para algo muito maior. Se encaminha para efetivamente levar pessoas à própria Lua. E de uma forma extremamente parecida com o que você teve de fato no lançamento à Lua lá pela missão Apollo de 1969. É claro, ele não conseguiu prever exatamente as coisas certinhas como iriam acontecer, mas considerando a época que foi escrito, isto é, 1865, foi um enorme feito do Júlio Verne ter considerado coisas extremamente científicas, extremamente relevantes para, de fato, como foi feito vários anos antes, praticamente 100 anos depois, né? De fato, Júlio Verne fez vários cálculos aproximados ali, é claro que ele teve que fazer alguns cálculos bem por cima, mas é muito interessante como no livro ele faz parecer, ao longo de uma narrativa muito fluida, que de fato aqueles cálculos foram feitos e de uma forma realmente considerando a física, considerando a matemática, da questão de propulsão, de você ter a gravidade da Terra e também a da Lua, né, a da Terra, num primeiro momento atrapalhando o projétil, afinal ele estaria sendo puxado de volta para a Terra. Da mesma forma, quando ele atingisse um determinado ponto, ele seria atraído pela Lua e aí iria conseguir atingir a Lua de uma forma interessante. Da mesma forma, ele calcula o dia melhor onde isso será possível, ou seja, o dia em que a Lua vai estar mais perto da Terra, o dia em que ela vai atingir o zênite, né, o ponto em 90 graus no céu, ou seja, ela vai estar mais perto e, portanto, vai facilitar os cálculos e as demandas de material, né? Ele calcula a quantidade de pólvora que precisa ser usada, o tamanho do canhão, o material do canhão, o material do projétil. Tudo isso é levado em consideração. É claro que eu não cheguei a averiguar contas, não cheguei a averiguar propriedades dos materiais, mas considerando que é uma obra ficcional, é perfeitamente utilizável tudo que ele fez para te dar a credibilidade de que aquilo de fato aconteceu. A própria localização no livro onde isso é feito é muito parecido, porque ele utilizou o fato de que você pode utilizar a rotação da Terra para fazer esse projétil atingir uma velocidade da forma como você quer, de uma maneira mais fácil. Então, mais perto do Equador, até uma determinada latitude ali, mais ou menos de 30 graus, 28 graus, se não me engano, que é justamente o que foi utilizado no lançamento da Apollo 11 em 1969. De fato, o próprio estado foi o mesmo, foi a Flórida que foi utilizada, assim como no lançamento, né? E segundo a Wikipédia, 30 quilômetros é a distância que separa o local onde realmente foi utilizado para enviar os astronautas da Apollo 11 e o projétil feito pelo Gun Club da Terra-Lua. O próprio módulo contendo 3 astronautas também é muito parecido com o que de fato foi feito lá na corrida espacial, o que também indica uma grande... não capacidade de previsão, obviamente, mas como ele tinha uma noção de que as coisas têm que ser mais ou menos num determinado formato, né? No caso do projétil, não pode ser muito grande, porque senão vai influenciar muito no peso, na capacidade de aerodinâmica para sair da atmosfera, um monte de coisa que precisa ser levada em consideração, e a naturalidade com que ele escreve as coisas faz parecer com que, de fato, ele ponderou todas essas questões. E não só da ciência faz de Terra-Lua ser uma grande obra, mas também a própria narrativa aventuresca dessa questão, que você faz você se animar com a construção de um canhão, isso é muito legal, mas o próprio livro também traz algumas críticas, umas pequenas cutucadas ali no estilo de vida americano da época, e que, por que não, até hoje tem um resquício disso, que é a sua fascinação por armas, né? Júlio Verne foi um escritor francês, então ele se permitiu trazer algumas críticas ao modelo americano de vida, de cultura, para criticar um pouco essa questão do fetiche com relação às armas, digamos assim, né? Ele fala que os membros do Gun Club, eles queriam porque queriam ter uma guerra de alguma forma, porque eles eram aficionados pelos canhões. Mas olha que coisa interessante como ele subverteu essa ideia ao trazer... Bom, vamos, em vez de aproveitar esses tempos de paz para usar o nosso conhecimento para criar tecnologias que possam de fato beneficiar a humanidade e levar ela para um ponto na história onde ela nunca tinha estado antes, né? Aquilo que eu sempre falo, a tecnologia, ela não é o problema é a forma como ela é usada. E se ela é usada para o bem, bom, perfeito. Então é justamente aquilo que eu falo. Além do mais, foi esse livro que inspirou um dos primeiros filmes feitos da história do cinema, que é justamente o De Volta à Lua, dirigido pelo Georges Méliès, lá em 1902. Juntamente com todas aquelas obras lá, do trem chegando na estação, o da Terra-Lua foi um dos pioneiros da filmografia mundial. Um filme que avançou um pouco essa questão de efeitos especiais e que com certeza entrou para a história como um dos primeiros filmes a serem criados e entrar para essa história aí da cinematografia, que é tão recente, né? Tem só 100 e poucos anos. O livro é pequeno, ele tem aqui na minha edição 192 páginas, edição da editora Princípios. Aqui eu ganhei um box com vários livros do Júlio Verne, e por ele ser menorzinho, eu escolhi ele para começar. Então eu recomendo demais esse livro, é um livro muito fácil de ler, para quem gosta de aventuras e uma ficção científica mais leve, também não é nada muito extrapolado, mas é muito divertido você ver as contas sendo feitas, mesmo que elas não sejam efetivamente detalhadas no nível que de fato é necessário para a engenharia, né? Mas é muito lúdico você olhar para aquelas contas e imaginar aquilo acontecendo. Então eu recomendo demais que vocês leiam. É uma leitura muito fácil, muito fluida e muito rápida de se acabar, que você vai conseguir fechar essa leitura bem rapidinho, porque é muito legal, super recomendado. Para quem quiser vai ver mais recomendações, dá uma olhada na playlist aqui que eu fiz só de recomendações, que é o 60 Hz Recomenda. Lá eu vou recomendar principalmente livros, mas de vez em quando algumas outras coisas também. Dá uma olhada também no meu vídeo que eu fiz sobre os melhores do ano de 2021. Lá vocês vão encontrar ótimas recomendações de séries, filmes e outros livros que eu li ao longo de 2021 e que podem ser de interesse de vocês, se vocês se interessaram pelo que eu falei aqui hoje. Beleza? Então, galera, só lembrando mais uma vez, deixa o like aí embaixo se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e compartilhe para os seus amigos. Beleza, galera? Valeu. Você que acompanhou até aqui, deixe nos comentários que outras obras vocês querem ver sendo recomendadas aqui no canal e eu vejo você na próxima. Até mais!